desinteresses são verdadeiramente angélicos, não sei o que te dizer. Sinto como se nunca tivesse apreciado bastante ou gostado de ti como realmente mereces. A menina Bennet negou qualquer mérito extraordinário e atribuiu o elogio à profunda afeição da irmã. Não disse Elizabeth, isso não é justo. Partes do princípio de que todos são respeitáveis e ficas magoada quando eu digo mal de alguém, mas, se eu decido achar-te, abre aspas, a ti, fecha aspas, perfeita, rebelas-te contra mim. Não receis que eu caia em exagero ou usurpe o teu privilégio de boa vontade universal, pois não há razão para isso. São poucas as pessoas de quem eu gosto realmente e mais restrito ainda o número daquelas de quem eu faço um bom juízo. Quanto mais conheço o mundo, maior é o meu descontentamento por ele, e cada dia confirma minha crença na inconsistência de todos os caracteres humanos e na pouca confiança susceptível de ser depositada na aparência quer do mérito como do bom senso. Encontrei dois exemplos ultimamente, um deles não mencionarei, o outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável. Em todos os aspectos ele é inexplicável, minha querida Lizzie, não te deixes arrastar por tais sentimentos. Eles ainda arruinarão a tua felicidade. Tu não concedes uma margem suficiente para as diferenças de situação e temperamento. Considera a respeitabilidade do Sr. Collins e o caráter prudente e resoluto de Charlotte. Lembra-te de que ela faz parte de uma numerosa família, que, monetariamente, trata-se de uma união desejável, e, para o bem de todos, inclina-te a acreditar que ela sinta inclinação ou estima pelo nosso primo. Só para te agradar, eu tentaria acreditar em tudo o que quisesses, mas ninguém mais beneficiaria com isso além de tu mesma, pois, estivesse eu persuadida de que Charlotte tivesse alguma consideração por ele, apenas teria pior opinião do seu entendimento do que aquela que agora tenho do seu coração. Minha querida Jane, o Sr. Collins não passa de um homem que, além de presunçoso e convencido das suas possibilidades, é tacanho e estúpido. Tu sabe-lo, tão bem como eu, e deve sentir, tão bem como eu, que a mulher que casa com tal homem não pode ter uma maneira de pensar adequada. Não a defenderás, embora se trate de Charlotte Lucas. Não modificarás, por causa de um indivíduo, o significado do princípio ou da integridade, nem tentarás persuadir-te a ti ou a mim de que egoísmo é prudência, e insensibilidade do perigo segurança para a felicidade. Penso apenas que a tua linguagem é demasiado forte referindo-te a ambos, replicou Jane, e que virá o dia em que te convencerás disso, quando os vires felizes um com o outro. Mas acabemos com este assunto. Tu falaste ainda noutra coisa. Mencionaste, abre aspas, dois, fecha aspas, exemplos. Não quero interpretar-te mal, mas suplico-te, querida Lizzie, que não me atormentes ao pensar que, abre aspas, essa tal pessoa, fecha aspas, merece censura e ao dizer que a tua opinião dele se perdeu. Devemos a todo o custo evitar precipitações e imaginarmo-nos intencionalmente injuriados. Não nos é lícito esperar que um jovem tão cheio de vida se comporte invariavelmente de forma tão reservada e circunspecta. Grande parte das vezes é a nossa própria vaidade que nos ilude. Para as mulheres, a admiração de que elas se creem objeto significa mais do que aquilo de que de facto se trata, e são os homens que se encarregam de as convencer. Se é propositadamente que o fazem, não tem desculpa, mas não creio que no mundo haja tanta duplicidade, como a maioria das pessoas pretende fazer acreditar. Estou longe de atribuir à duplicidade qualquer faceta do comportamento do Sr. Bingley, disse Elizabeth, mas o que é certo é que, mesmo sem se planear fazer o mal ou tornar outros infelizes, podem se criar situações de equívoco e de miséria. Refiro-me à inconsciência, à falta de atenção para com os sentimentos dos outros e à falta de poder de resolução, e qual lhe atribuis, o último. Mas não vou continuar, pois corro o risco de te desagradar ao dizer o que penso de pessoas que tu estimas. Persistes, então, em supor que as suas irmãs o influenciam, sim, de combinação com o amigo dele? Não acredito. Por que tentariam elas influenciá-lo? Apenas lhe podem desejar a sua felicidade, e, se ele sente atração por mim, nenhuma outra mulher lhe a pode garantir. A tua primeira afirmação é falsa. Elas podem desejar-lhe várias outras coisas além da felicidade, podem desejá-lo mais rico e mais influente, podem desejar casá-lo com uma rapariga investida de toda a importância que o dinheiro, a nobreza e o orgulho conferem. Sem dúvida que elas desejam vê-lo escolher a menina Darcy, replicou Jane, mas os sentimentos que as norteiam podem ser melhores do que aqueles que supões. Conhecendo-a há mais tempo do que me conhecem a mim, não me admira que a apreciem mais. Porém, quaisquer que sejam os seus desejos, não é provável que se oponham aos do irmão. Que irmã se atreveria tanto, a não ser numa situação devera censurável? Se elas acreditassem no amor dele por mim, nunca tentariam separar-nos, e, se acaso ele gostasse de mim, nunca elas conseguiriam o seu intento. Tu acreditas no seu amor, e por isso vês em todos eles uma atitude repreensível, mas não deixas de me magoar. Afliges-me com tal ideia. Não é para mim uma vergonha ter me enganado, ou, pelo menos, pouca coisa ou nada é comparado com aquilo que sentiria se me visse obrigada a fazer um mau juízo dele e de suas irmãs. Deixa-me encarar a questão pelo seu lado menos antipático, pelo lado pelo qual ela deve ser compreendida. Elizabeth não poderia opor-se a tal desejo, e desde então o nome do Sr. Bingley muito raramente foi mencionado entre elas. A Sra. Bennet continuava conjecturando e lamentando a sua longa ausência, e, embora não passasse um dia sem que Elizabeth lhe desse sobre ela uma explicação plausível, parecia pouco provável que ela alguma vez a considerasse com menos perplexidade. A filha tentava convencê-la daquilo em que ela própria não acreditava, que as atenções dele para com Jane tinham sido mero fruto de uma simpatia vulgar e passageira, a qual acabara quando ele deixou de haver, mas, se bem que a probabilidade da sua explicação fosse na altura admitida, ela via-se obrigada a repetir a história diariamente. O único consolo da Sra. Bennet era pensar que o Sr. Bingley voltaria de novo no verão. O Sr. Bennet encarava o assunto de modo bem diverso. Então, lhe disse ele um dia, pelo que entendi, a tua irmã deu-se mal com o amor. Felicito-a. Uma rapariga, para além do casamento, adora uma pequenina frustração de vez em quando. É sempre algo que lhe dá que pensar e confere-lhe uma espécie de distinção entre as amigas. Quando chegará a tua vez? Dificilmente suportarás que Jane te leve a palma por muito tempo. Aproveita a ocasião. Existem neste momento em Meryton oficiais em número suficiente para enganarem todas as raparigas da região. Por que não o ignoram? Que seja ele o ateu, fecha aspas, homem. Ele é um rapaz verdadeiramente encantador e iludir-te-lhe sem deixar de te estimar. Agradeço-lhe, meu pai, mas contentar-me-ia com alguém menos encantador. Não podemos todas esperar ter a sorte de Jane. Lá isso é verdade, disse o Sr. Bennet, mas consola pensar que, o que quer que nesse capítulo te aconteça, terá sempre a teu lado uma mãe extremosa para tirar o máximo proveito da situação. O convívio do Sr. Wickham teve uma ação preponderante em dissipar a melancolia que a adversidade das últimas ocorrências abatera sobre os vários membros da família de Longbourn. viam-no com frequência, e, às suas outras recomendações, juntava-se agora de uma franqueza cativante. Tudo aquilo sobre o que Elizabeth fora informada, quer as suas alegações contra o Sr. Darcy como o que por causa dele sofrera, era já do domínio público e publicamente analisado, e todos se sentiam satisfeitos por não ser, afinal, infundada a antipatia que o Sr. Darcy desde o princípio lhes inspirara. A menina Bennet era a única criatura capaz de supor a existência de circunstâncias atenuantes no caso e que não fossem do conhecimento da sociedade de Hertford City. A sua terna e serena candura apelava constantemente para a tolerância e instava pela possibilidade de enganos, mas por todos os outros o Sr. Darcy era apontado como o mais malvado dos homens. Capítulo 25. Após uma semana passada em promessas de amor e esquemas de felicidade, o Sr. Collins foi arrebatado à companhia da sua adorável Charlotte pela chegada de sábado. A dor da separação seria nele, contudo, aliviada pelos preparativos para a recepção da sua noiva, pois não era infundadamente que alimentava a esperança de, no seu próximo regresso a Hertford City, ver finalmente fixado o dia que o tornaria no mais feliz dos mortais. Despediu-se dos seus parentes de Longbourn com tanta solenidade como anteriormente, as formosas primas renovou os seus votos de um futuro feliz e próspero e ao pai delas prometeu uma outra carta de agradecimento. Na segunda-feira seguinte, a Sra. Bennet teve o prazer de ver chegar o seu irmão e a mulher, que, como de costume, vinham para passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem sensato e distinto, consideravelmente superior à irmã, tanto por natureza como por educação. As senhoras de Netherfield se iam em sérios embaraços para acreditar que um homem que, como ele, vivia do comércio e à vista dos seus próprios armazéns pudesse mostrar-se tão bem educado e agradável no seu trato. Quanto a Sra. Gardiner, vários anos mais nova que a Sra. Bennet e a Sra. Phillips, tratava-se de uma mulher extremamente simpática, inteligente e elegante, e era especialmente apreciada pelas sobrinhas de Longbourn. As duas mais velhas dedicavam a ela, contudo, uma ternura particular, levando-as frequentemente a passar longas temporadas à sua casa, na capital. A primeira ocupação da Sra. Gardiner à chegada foi distribuir os seus presentes e descrever os últimos gritos da moda. Quando as viu satisfeitas, declarou chegada a sua vez de escutar. A Sra. Bennet tinha várias queixas a fazer e muito que se lamentar. A desgraça imperava naquela casa desde a última vez que estivera com a cunhada. Com duas filhas a ponto de casar, vira as suas esperanças desvanecer-se como que por encanto. Não censurou a Jane, continuou ela, pois Jane teria apanhado o Sr. Bingley, se ela pudesse. Mas Lizzie. Oh, irmã, como é penoso pensar que a estas horas ela poderia ser a mulher do Sr. Collins, não fosse ser tão obstinada. Ele propôs-lhe nesta mesma sala e ela recusou-o. O resultado de tudo isto é que Lady Lucas vai casar uma filha primeiro do que eu e que os bens de Longbourn continuam tão vinculados corno dantes. Os Lucas são gente de muita manha. Desunham-se para conseguir os seus intentos. Custa-me falar deles assim, mas é a pura verdade. Põe-me fora de mim ser contrariada na minha própria família e ter vizinhos que velam pelos seus interesses na ignorância total dos de todos os outros. Enfim, a vossa chegada numa altura como esta traz-nos grande conforto e alegra-me particularmente o que me conta, sobretudo o que diz respeito às mangas compridas. a S.R. a Gardiner, para quem todos estes acontecimentos não constituíam novidade, graças à correspondência mantida com Jane e Elizabeth, respondeu superficialmente à cunhada e, em atenção pelas duas sobrinhas, mudou o rumo à conversa. Quando, mais tarde, se encontrou a sós com Elizabeth, abordou mais detalhadamente o assunto. Tudo indicava tratar-se de um casamento desejável para Jane, disse ela. Tenho pena que não tenha ido avante. Mas isso acontece com tanta frequência. É tão vulgar um jovem, como esse senhor Bingley que me descrevestes, apaixonar-se como do pé para a mão por uma rapariga bonita e, após algumas semanas e quando o acaso separa, esquecê-la com a mesma facilidade. Não deixa de ser uma excelente consolação, disse Elizabeth, contudo, não anos, fecha aspas, serve. Não foi, abre aspas, acaso, fecha aspas, que interveio em nosso desfavor. Não é com frequência que a intervenção de amigos consegue persuadir um jovem abastado a esquecer uma rapariga por quem ainda há tão poucos dias estava violentamente apaixonado, mas essa expressão, abre aspas, violentamente apaixonado, fecha aspas, está tão vulgarizada, é tão duvidoso e indefinido o seu significado que ela pouco me diz. Aplica-se, geralmente, mais aos sentimentos que brotam numa meia hora de conhecimento que a um afeto sincero e duradouro. Diz-me, qual a... abre aspas, violência, abre aspas, do amor do Sr. Bingley, nunca me foi dado deparar com inclinação mais promissora, ele quase não atendia as outras pessoas, pois só tinha olhos para ela. Cada vez que se encontravam, a atração dele por ela parecia mais evidente e decidida. No seu próprio baile ele ofendeu duas ou três meninas por não as ter convidado para dançar, e por duas vezes eu lhe dirigi a palavra sem conseguir obter resposta. Podem haver sintomas mais otimistas? Não é a distração daquilo que nos rodeia a própria essência do amor, oh, sim, daquela espécie de amor que eu julgo ter sido dele. Pobre Jane. Lastima porque, com o feitio dela, não se recomporá tão cedo. Seria preferível ter sido, abre aspas, tu, fecha aspas, a protagonista, Lizzie, deitarias tudo mais facilmente para trás das costas. Achas que a conseguiremos convencer a partir conosco? Uma mudança de ares talvez ajude e é importante, também, que ela saia daqui de casa. Elizabeth regozijou-se com a proposta da tia e mostrou-se persuadida de que a irmã acederia a ela com prontidão. Espero, acrescentou a S.R. a Gardiner, que não a vá influenciar qualquer consideração a respeito desse jovem. Vivemos em locais tão apartados na capital, damos-nos com pessoas tão diferentes e, como sabes, saímos tão pouco que não é provável que eles se encontrem, a não ser que ele a vá visitar e, abre aspas, isso, fecha aspas, é praticamente impossível, pois ele encontra-se agora sob a custódia do amigo, e o Sr. Darcy nunca lhe permitiria ir visitar Jane a tal local de Londres. Minha querida tia, que ideia sua! O Sr. Darcy talvez conheça de nome a rua Gracechurch, mas entrar nela significaria para ele um mês, pelo menos, de abluções, de modo a libertá-lo de todas as impurezas, e pode estar certa de que o Sr. Bingley não dará um passo sem ele, tanto melhor. Espero que não se encontrem, visto isso. Mas não se corresponde Jane com a irmã dele? Abre aspas, ela, abre aspas, não deixará de a visitar, ela ignorá-la, pura e simplesmente. Mas, apesar do tom decidido com que Elizabeth proferiu tal certeza, assim como aquela outra de Bingley vira ser impedido de se avistar com Jane, ela sentia uma certa ansiedade, que, após reflexão, a convenceu de não estar assim tão certa delas. Era possível, provável até, que o afeto dele tivesse ocasião de ser reanimado e a influência dos seus amigos desafiada e vencida pela influência mais cultural dos atrativos de Jane. A menina Bennet aceitou com prazer o convite da tia, e não dedicava na altura qualquer outro pensamento a Bingley que não fosse na sua esperança de poder passar uma manhã na companhia de Caroline sem correr o risco de encontrar, visto não estarem a viver na mesma casa. Os Gardiner permaneceram em Longbourn uma semana, que, com a cooperação dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais, decorreu fértil em compromissos. A S.R. A. Bennet providenciara tão cuidadosamente para o entretenimento do irmão e da cunhada que não se sentaram uma vez só para um jantar verdadeiramente em família. Quando ficavam em casa, havia sempre alguns oficiais convidados, e, entre eles, Wickham nunca faltava, e nestas ocasiões a S.R. A. Gardiner, que os calorosos elogios de Elizabeth a respeito dele tinham posto de sobreaviso, dedicava uma atenção especial a ambos. Embora, pelo que lhe fora dado observar, nada fizesse supor que eles estivessem seriamente apaixonados, a preferência de um pelo outro era suficientemente evidente para lhe causar uma certa preocupação, pelo que resolveu ter uma conversa com Elizabeth antes de deixar o Hertfordshire e mostrar-lhe a sua imprudência ao encorajar tal amor. Para com a S.R. A. Gardiner, dispunha o Sr. Wickham, a parte de todas as suas outras possibilidades, de um recurso próprio a proporcionar-lhe um certo prazer. Há cerca de 10 ou 12 anos atrás, quando ainda solteira, passara um período considerável da sua vida naquela mesma região do Derbyshire, da qual ele provinha. Tinham, por conseguinte, vários amigos em comum, e, embora Wickham raramente lá tivesse ido desde a morte do pai do Sr. Darcy, ou seja, há mais de 5 anos, ele tinha para lhe oferecer sobre esses amigos notícias mais frescas que aquelas que ela alguma vez conseguira. A S.R. A. Gardiner visitara Pemberley e conhecera muito bem, de reputação, o falecido Sr. Darcy. Tal coincidência proporcionou, consequentemente, um inesgotável assunto de conversa, e, ao comparar as suas recordações de Pemberley com a descrição minuciosa que Wickham lhe oferecia, assim como ao render homenagem ao caráter do seu último possessor, ela não só o estava deliciando, como também ela própria se comprazia em fazê-lo. Quando as informaram da atitude do atual Sr. Darcy para com o Sr. Wickham, a S.R. A. Gardiner tentou recordar-se de algo relacionado com a reputada disposição daquele cavalheiro e que condissesse com ela, acabando por afirmar que se lembrava vagamente de ter ouvido falar do Sr. Fitzwilliam Darcy como tratando-se, na altura, de um rapazinho muito orgulhoso e de bastante mau gênio. Capítulo 26. A advertência da S.R. A Gardiner Elizabeth foi feita sem demora e em tom de grande afabilidade na primeira oportunidade favorável que se lhe ofereceu para falar a sós com ela, após ter-lhe dito sinceramente o que pensava, prosseguiu do seguinte modo: és uma rapariga suficientemente sensata, Lizzie, para não te apaixonares só porque te previnem contra tal, e é essa razão por que não receio falar-te tão abertamente sobre o assunto. Gostava, seriamente, que tomasses cautela. Não te envolvas, nem lhe des a ele ocasião de se envolver num afeto que a falta de meios de fortuna tornaria deveras imprudente. Nada tenho a p-o-n-t-a-r-i-f-n-l-h-e. Trata-se de um jovem muito atraente e agradável, e, se ele tivesse a fortuna que lhe estava destinada, não poderias escolher melhor. Porém, no pé em que as coisas estão, não te deixes arrastar pela fantasia. Tens a cabecinha no seu lugar e todos esperamos que faças bom uso dela. Estou certa de que o teu pai conta com a tua firmeza e a tua prudência. Evita a todo o custo desiludi-lo. Minha querida tia, trata-se, na verdade, de um assunto sério. Sim, e espero convencer-te a portares-te à altura dele. Bom, nesse caso não terá de que se afligir. Olharei por mim e pelo Sr. Wickham também. Ele não se apaixonará por mim, se eu o puder evitar. Elizabeth, agora não estás a falar a sério. Perdoe-me. Vou tentar de novo. De momento não estou apaixonada pelo Sr. Wickham, não, é certo que não estou. Contudo, ele é, sem dúvida alguma, o homem mais simpático que encontrei na minha vida, e, caso ele se prenda verdadeiramente a mim, creio que será preferível ele não o fazer. Aquele, fecha aspas, detestável Sr. Darcy. A opinião de meu pai tem para mim inestimável valor e sentir-me-ia desgraçada no momento em que a perdesse. Meu pai, porém, simpatiza com o Sr. Wickham. Em resumo, minha querida tia, custar-me-ia bastante tornar-me motivo de infelicidade para algum de vós, mas, se diariamente assistimos ao enlace de jovens cuja falta de fortuna raramente os impede de unir os seus destinos, como poderei eu, uma vez tentada, prometer ser mais sensata que eles, ou como poderei eu alguma vez saber qual a sensatez em resistir? A única coisa que lhe posso prometer é não ter pressa. Não terei pressa em considerar-me o principal objeto a seus olhos. Quando na sua companhia, nada desejarei. Enfim, farei o melhor que puder. Talvez também não fosse má ideia dissuadi-lo de vir aqui a casa tantas vezes. Pelo menos, não deverias, lembrar, tua mãe a convidá-lo como fiz no outro dia, disse Elizabeth, com um sorriso malicioso. Tem razão, será mais sensato evitá-lo. Mas não julgue a tia que ele tem passado aqui os dias. É por vossa causa que ele tem sido convidado com tanta frequência no decorrer desta semana. Sabe como é a minha mãe, e o que ela pensa da necessidade de um entretenimento constante para os amigos. Mas, sinceramente, e pela minha honra, tentarei proceder da maneira que achar mais conveniente, e agora espero tê-la satisfeito. A tia assegurou-a da sua inteira satisfação e as duas separaram-se, após Elizabeth ter-lhe agradecido a amabilidade da sua atitude, exemplo maravilhoso de um inofensivo conselho abordando matéria tão delicada. O Sr. Collins regressou a Hertford City pouco depois de os Gardiner e Jane terem partido, mas, como vinha para se instalar em casa dos Lucas, a sua chegada não trouxe grande inconveniente para Sr. Bennet. O casamento dele aproximava-se agora a passos largos, mas ela já estava, por fim, suficientemente resignada, a ponto de o considerar inevitável e repetidas vezes proferir, num tom azedo, que, lhes desejava muitas felicidades, Quinta-feira viria chegar o dia da cerimônia e na quarta-feira menina Lucas fez a sua visita de despedidas, e, quando ela se ergueu para partir, Elizabeth, envergonhada pela atitude pouco graciosa e relutante de sua mãe e profundamente afetada ela própria, acompanhou à porta. Quando desciam juntas as escadas, Charlotte disse-lhe, espero que me escrevas com frequência, Elisa, podes estar tu certa, tenho outro favor a pedir-te. Virás um dia visitar-me, teremos inúmeras oportunidades de nos vermos aqui em Hertford City, creio eu, não sairei de quente tão cedo. Prometi-me que virás tu a Oxford. Elizabeth não podia recusar, embora antevesse a visita com pouco prazer. O meu pai e Maria irão ter comigo em março, acrescentou Charlotte, e espero que consintas em acompanhá-los. Acredita, Elisa, que serás para mim tão bem-vinda como qualquer deles. Realizado o casamento, os noivos partiram logo de seguida para Kent, e o acontecimento foi amplamente discutido e comentado por todos, como é habitual. Elizabeth em breve teve notícias da amiga, e entre elas estabeleceu-se uma correspondência tão regular e frequente como outrora, embora